fiquei apaixonado. Dei um jeitinho de me aproximar e fiquei do seu lado. Era uma festa e eu aproveitei, lhe tirei para dançar. Jogou seu charme pra cima de mim, foi mesmo que me matar. Jogou seu charme pra cima de mim, foi mesmo que me matar. Fiquei apaixonado por esta mulher. Estou desesperado e faço tudo que ela quiser. Dou minha vida por ela, eu pulo até da janela. Vou fazer tudo que ela quiser. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Ela quiser, dou minha vida por ela, eu pulo até da janela. Vou fazer tudo que ela quiser. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Minha vida por ela, eu pulo até da janela. Vou fazer tudo que ela quiser. Estou apaixonado.